Caríssimos irmãos e irmãs, acabamos de escutar a cura dos 10 leprosos feita por Jesus. O Papa Francisco, há anos, comentando esta passagem do Evangelho, dizia-nos que esta passagem evocava o caminho da fé, que às vezes está marcada por três etapas: invocar, caminhar e agradecer. Tudo faz parte da fé e a nós pode-nos iluminar a nossa meditação. Invocar. Aqueles homens eram leprosos, eram doentes, uma doença incurável na altura que os excluía da sociedade, da companhia dos outros. Viviam à parte, às vezes juntos, em condições lamentáveis. Hoje em dia também há muitas pessoas excluídas por diversas razões e também há pessoas que se sentem interiormente excluídas. Pensam, eu não sou digno, a minha oração não serve, o mal que eu fiz no passado não me permite sonhar em ajudar os outros, etc. Pois o primeiro antídoto contra a exclusão, seja ela exterior ou interior, explicava o Papa, é invocar Deus, que não exclui ninguém. Deus não exclui ninguém. E a forma de o invocar pode ser muito simples. Às vezes, pode ser simplesmente dirigir-nos ao Senhor pelo seu nome. Dizia o Papa, dizer Jesus é rezar. Já é uma invocação. É uma primeira etapa da fé. Invocar o Senhor sem medo, sabendo que Ele nos escuta. A segunda etapa seria o caminhar. Aqueles homens ficam curados da lepra quando caminham e quando caminham juntos. Para além de invocarmos o Senhor, a fé não nos sugere que fiquemos parados. Podemos e devemos caminhar, apoiando-nos na fé dos outros e apoiando a fé dos outros. Isso é o que sucede, por exemplo, aqui em cada Eucaristia. Rezamos com os outros, a presença dos nossos irmãos aqui reunidos, de uma forma ou de outra, nos ajuda e também, muitas vezes sem o sabermos, ajudamos os outros com a nossa presença, com a nossa oração. A fé é também caminhar juntos, jamais sozinhos, dizia o Papa. E essa certeza de que o caminhar faz parte da fé lembra-nos sim, é bom invocar, mas depois estar atentos àquilo que o Senhor nos pede. Aqueles 10 homens, o que fazem é obedecer a Jesus. Encaminham-se para o sumo sacerdote para mostrar que estão curados, mesmo que na altura, quando o Senhor lhes deu a ordem, ainda não tivessem sido. Acreditam em Jesus. Mas Jesus manda-os, faz com que caminhem. Também na primeira leitura vemos como aquele general sírio deve obedecer a uma ordem do profeta Eliseu e banhar-se 7 vezes nas águas do Jordão. Não é simplesmente confiar, invocar Deus através do profeta. Depois, o profeta, naquele caso, diz-lhe para fazer aquele gesto, levar-se 7 vezes, mesmo que ele inicialmente tenha oferecido a resistência. A fé leva-nos a ter a certeza que mesmo pequenos passos, mesmo gestos que aparentemente podem não dar mais de si, levar-se 7 vezes na água do Jordão, alguma razão tinha o general, tinha rios melhores lá na sua terra, pode fazer que uma coisa aparentemente simples acabe por surtir um efeito muito maior pela graça do Senhor. Não nos esqueçamos às vezes de dar pequeninos passos, às vezes rezamos, invocamos o Senhor para que algum amigo ou algum familiar se aproxime dele, o que não significa que tenhamos necessariamente de ficar à espera que aconteça alguma coisa. Nós também devemos pensar, eu posso colaborar, posso dizer alguma coisa, algumas palavras, posso lhe propor um livro. E às vezes com esse pequeno gesto, ou outros, né, pois Deus pode fazer grandes coisas. E não nos esqueçamos do caminhar juntos, né? Sempre contando com a oração dos outros, sempre contando que nós e os outros estamos todos a caminhar, a fazer um esforço para subir para Deus Nosso Senhor. Isso ajudar-nos a querer ser amparo e a amparar-nos nos outros. Por fim, agradecer. Nós não queremos dirigir-nos a Deus apenas para receber dons da sua parte e afastar-nos logo a seguir, até que necessitemos dos seus cuidados. Em primeiro lugar, queremos a proximidade do próprio Deus. Só aquele que agradece é que escuta as palavras de Jesus: a tua fé te salvou. Não está apenas curado, está salvo também. E isto diz-nos que o ponto de chegada não é a saúde, não é o estar bem, mas o encontro com Jesus. Nós pode servir-nos essas palavras, também são do Papa Francisco. Certamente que pedimos e devemos pedir muitas coisas a Deus com toda a confiança, mas não queremos encarar esse pedido apenas como o exclusivo, a única coisa que queremos. Nós queremos fomentar a confiança em Deus e queremos depois estar com Ele. Pensava, por exemplo, na comunhão. Recebemos o Senhor, voltamos para o lugar com o Senhor dentro de nós, na Eucaristia. Pois vale a pena percorrer interiormente o percurso, salvo seja, deste homem, do samaritano, que voltou. Isto é, eu quero recentrar-me no Senhor. Recebo dentro de mim e quero agradecer-lhe a sua presença. Quero voltar para Ele. Não me limitei a cumprir uma coisa ou fazer uma coisa, mas eu tenho que voltar para Jesus. O meu coração tem que estar centrado nele. E quem diz esta ação de graças, não é, pela comunhão que recebemos, diz tudo o resto, tantos dons que recebemos cada dia e que às vezes esquecemos de agradecer. Pois pedimos à Santíssima Virgem que nos ajude a percorrer diariamente estas etapas da fé. Eu diria que o Rosário, quando rezamos em conjunto, também permite vivê-las melhor. Invocamos o céu, muitas vezes em voz alta, não é? Porque estamos todos a rezar. Ao passar as contas, em certo sentido, temos a ideia do movimento, não é? De fazer coisas, de andar para a frente, muitas vezes com os outros. E também é um reconhecimento a Deus e à sua Mãe pela sua bondade, a nossa presença ali, a nossa confiança nessa oração, em que a oração será bem acolhida pelo céu, é uma manifestação clara de que estamos com Deus e com a Santíssima Virgem. Pois não nos esqueçamos estes três verbos, invocar, caminhar e agradecer, que iluminam as etapas da fé. Há algumas etapas da fé que nós queremos viver plenamente.